Incluindo o GVS, mantenha a sobrinha de voo visual, corredor, chama, meu CS, a transparência básica, possível sinal de pouco. Voo 994, controle Salvador, direcionando para o Médio 1, no grupo para o nível de voo 050. Ajuste 993. Passe, voo 994. Controle Salvador, já será da ponte. Deixa para o nível de voo 060, ajuste 063. Sim, inicialmente o perfil da chegada, o 4207, número 2, na aproximação. Centro de Transporte de Controle Inspetor, frequência de espaço aberta. Reduza para 2309, azul 4207. As restrições de velocidade, a altitude na posição e taxa, busca para 2010, ajuste na 03, autorizado final do procedimento em EVS 6. O pista na 0 é responsabilizado. Controle Salvador, 1-2-0, pista na 1. Boca, sobre mantenha o voo 370. Boca, sobre mantenha o 370, 1, 2, 3, 1. Não para 94, complete o nosso procedimento. Eu não sou o Salvador, frequência 118, décima 9.5. 4207, deixa para 2007, autorizado o final do procedimento de ELS 3. A pessoa zero está estabilizada. Forte, meu Romeu, 23. 207, reduza para 1809-457 na aproximação. Força níveis com 1,60 de grau de sítio. É 2, 3, 8, põe de 737. Gol 2178, decorrada 338 no controle da Jardim Simão. Gol 208, gol 2174 no Beto. Gol 094, polo 39. 0904, 1 0 0 graus, na meia de 19. 0904, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gol 1230, conta 25, frequência 125, decimal 45, alterno 126, decimal 85. Contete mais procedimentos sobre o seu carro, a dor frequência 1185. Só em Gol 2171, pode Autorizado a NL mantém, nada para a equipe. Gol 205, centro e equipe, frequência 95.1, alterna 1237.8. E azul 4207, final de 5 milhas, por... Centro 4207, final de 5 vento, 900 graus, 132, decolagem autorizada. Destino. cruzamento, prossegue após Capete Mais Lima, na Lima Manquinha Portal, 219. Autorizado 2007, Iraque, seguindo a saída Coral no Bravo, após o seguinte direto foi. A parada 9.2 se confirme, solicita a doutora para a final da 1.0 da presença. Operação para a final do procedimento ILS 3, apitando a 0, mantém a proa 235, mantém a patroa inicialmente por 10 milhas. Destino 98, controle de Salvador, vê se vai dar para mais um, vê se aparece em vez de 2060, vê se não 013. Tem 740, foi direto Duna, vê se aparece 3060, vê se padrão. Bom dia, bom momento, acho que não é autorizado a minha área, eu estou lá, Zero na 00 graus, 949. Quatro e sete, quatro zero, volta para dois, no sol, a gente não zero no três, autorizado final do pousadinho aqui, ele é satisfeito. Aqui chama zero, a volta cruzada. Complete curva direita na proa 280, mantém essa proa por 12 milhas. Passo 3 horas, 7.6 milhas, rumo oeste, mantendo 2 mil pés, um passado em 8 alças. Para 1900, com isso, passo 1 hora, 6.9 milhas, rumo nordeste, passando 3 mil pés para 2 mil pés, é 2.3.0. Thank you. Papa Romeo na Vendel aqui. Negativo, tráfego informado, relator, posição de 3 horas, 14 milhas, como noroeste, mantendo 2 mil pés. São 3740, torre 118, decimal 95. 2745. Oi, Salvador, boa tarde. Bom dia, está 3740, sinal estabilizado. Bom dia, 3740, traga o estado, com dificuldade 0, 0, 0, 0 graus, na 3, né? Ok, 3, 0, 0. Bom dia. Para 2 mil pés, a gente padrão autorizado o final do procedimento de LS a 2. Aqui só na 0 é só estabilizar. Rodando a venda OSI, se completa com a direita na proa 020, está limitado pela radial 2800 Salvador. Para o fundo do localizador, sua à direita na proa 065, é posto habilitado. Gol no 648, está no 105, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Thank you. ok. Pega a gente 1095, 1 3, 1 0 1 3, é pra se visual com o que é tudo. 5773, quando não recebeu uma do alto nem sabe. Bom dia, mantenha sobre o aviso de voo visuais, corredor de Aracruz, até através de Paris, aviso 103.